Nosso assunto é glória, nosso assunto é Jesus. A gente fala de dia e de noite também. Sempre ele é novidade, não importa a idade, todos falam dele. Na boca dos pequeninos é mais doce que o mel. No coração do adulto, o caminho pro céu. E no final desta vida a gente sabe que vai ficar juntinho dele. Numa rodinha de crente ou na área central, na sala de um AP, quem sabe num terminal. Jesus é sempre lembrado, não se pode viver sem a sua ajuda. Pois quando as portas se fecham, chegou o final. Só existe um amigo muito especial. O nome dele é Jesus e dele você é amigo principal. O nosso assunto é glória, o nosso assunto é Jesus. A gente fala de dia e de noite também. Sempre ele é novidade, não importa a idade, todos falam dele. Na boca dos pequeninos é mais doce que o mel. No coração do adulto, no caminho pro céu. E no final desta vida a gente sabe que vai ficar juntinho dele. Falar de roupa, sapato, carro novo é legal. Falar de muitos negócios é sensacional. Pensar no nosso futuro, nosso amanhã, isso é necessário. Mas não podemos deixar de convidar Jesus pra dirigir nossa vida com a sua mão. Pois se Jesus tá na frente, vai marchando à frente, você é campeão. O nosso assunto é glória, o nosso assunto é Jesus. A gente fala de dia e de noite também. Sempre ele é novidade, não importa a idade, todos falam dele. Na boca dos pequeninos é mais doce que o mel. No coração do adulto, no caminho pro céu. E no final desta vida a gente sabe que vai ficar juntinho dele. Na boca dos pequeninos é mais doce que o mel. No coração do adulto, no caminho pro céu. E no final desta vida a gente sabe que vai ficar juntinho dele. Dele. Como é bom falar de Jesus.